Tem um cabeça branca aí, pai? Eita, lasqueira! Alô, Rosado, meu patrão! Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental, postando as fotos na rede social. Real de pose de patroa, ela é da zona. Quem vê de longe, fala! Mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe que banca, fala! A novinha na hora da cela, junto com as amigas, coroa nunca aparece. O dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe que banca é o cabeça branca. Porque a novinha na hora da cela, junto com as amigas, coroa. Vai, vai. Meu parceiro Josué, meu parceiro Cleiton, esses caras é moral. É moral. É um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental, postando as fotos na rede social. Cheia de pose de patroa, ela é da zona. Quem vê de longe, e pra cima senhor, vai! Mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque a novinha na hora da céu, junto com as amigas, coroa nunca aparece. O dono da lancha é o cabeça branca. Alô, Tchumi, o dono da lancha, esse é o Ará. Porque a novinha na hora da céu, junto com as amigas, coroa chora, bebê.